isso aí, esse sample é da cantora Florence. La. Adoni. Florence Adoni, isso, Florence Adoni. I wanna vocalize my love. I wanna vocalize. I wanna vocalize my love to you. To you. To you. To you. Florence Adoni no disco do Jimmy Tenor. Uma indicação da Esther Pereira de Salvador, indicou esse som aí pra mim esses dias. E a gente tá divulgando aí. Valeu, Esther. I wanna vocalize my love.